Delta Romeu India. Gente, Delta Romeu India, mantenha. Só confirmando, nossa, Golf Serra está liberado acesso até uma centena, sem restrições na Praia da Mão. Acho que a Golf Serra cancelada de restrições na Praia da Mão, mas suba para nível 100. Pode voar, vamos mandar presente lá no Golf Serra. Acho que a Golf Serra autorizada. Fora de Momo, Golf Serra. Vasca Golf uniforme, decolagem autorizada, pistão 0, vento norte 2 nós. Boa tarde, da 3745, ponto espera pronto, visual, que a nave está em rolagem. 3745, ali aí manter pistão 0. Ali manter no 0, da 3745. Gol 1790. Estamos em centro Recife, na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Recife agora 2545, alterna 2685. Informa que nessa saída aqui, Pucca, do 090 até o 150, turbulência de... turbulência moderada, ok? Uniforme decolagem no meio, controle 208, tenha uma boa viagem. 208, Oscar Golf Uniforme. Trove, muito bom dia, do Papatango, Oscar Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via sair da Momo para nível 100. Via Momo, uma centena, Oscar Golf Uniforme. Quanto da Iosca Golf, Serra solicita desvio 20 graus à direita para a nossa plantão? Passei, me acha Golf Serra? Positivo, Oscar Golf Serra. Você me apurou por quantas milhas? Cerca de 20 milhas. Milhas, cobro? Seria 340. Passei, Golf Serra, livre de desvio. Apesar de desvio à direita. Papatango, Vitorino e Juliette, confirma estimado de pouso. As 36, confirma? Gente, copiado 1436. Vitorino e Juliette, não atrasa de frequência do controle a reportar frequência livre. Então, Romeu, acho que é mais que antes, que prossiga. Três, sete, quatro, cinco, forma o tráfego decolou à sua frente, pequeno corte. Está mantendo, está subindo ao 100, passando por 1.500 pés. Já comprou a norte, não interfere com sua decolagem. Decolagem autorizada, pistão zero, vento no 40 graus, 4 nós. Desenhado, centro do tráfego, tá, 3745. Ata Romeu Delta, Romeu Índia, desça para 2500 pés, o ajuste no 094, autorizado final RNAV e reporte estabilizado. 2500, reportará estabilizado. Tango Oscar Golf Uniform, cancelado as restrições de atitude na saída Momo, suba para nível 100. Oscar Golf Uniform, ciente. Azul 4082, cancelou a identificação. Dessa vez chega da Mari para nível 050, o ajuste na 094. Azul 4082, confirmei a proa por rotas minis. A proa vai ser a 040 pela aproximadamente 40 minutos. Ente azul 4082, livre de giz. Controle Salvador, boa tarde, na 3745. Na 3745, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Da EL 360, na 3745, possibilidade de formos LEDA. Na 3745, autorizado vá na prova de LEDA. Direto LEDA, na 3745, obrigado. Acho que eu vou ficar, prossiga. Passando o Oscar Golf Sierra, guarde coordenação. 0, variável 3 nós. Tango Oscar Golf Sierra, autorizado direto de destino, quando possível, chamado de pouso. Uno 5, confirma. Obrigado, Uno 5, 5, 5, Oscar Golf Sierra. Delta Romeo. Delta Romeo Índia, complete aproximação RNAVE, chame torre na frequência 118.95. 18.95. Passaria do 2230, acione identificação, confirme se está aplicando de vista. Identificou, está na flor de Mastu, solicita manter a magnética por mais 25 milhas, está com uma formação aqui na flor de Amã, aguardando a possibilidade de toque. Passaria do 2230, livre de giz, reporte ao término, ajuste Salvador 1014, desça para nível de voo 110. 0110, 14, reportará retornando a rota. Controle Salvador, Sinai 6213. Sinai 6213, contato radar na decolagem, suposia seta da EL para nível 360. 360, da EL 6213, autorizei Rumi. Senai 6213, está autorizado lá na prateleira. Na prateleira, 6213. Azul 4082, solicita a proa do Serra Vita 368 agora, está falando. Azul 4082, tem condição de ir na proa do Serra Vita 366? 366, Azul 4082, autorizado voar na proa do Serra Vita 368, em descida para 4000 pés, o ajuste na 014. 368, 4000 pés. 6213, informa de direção proa 195 aproximadamente, mais 40 milhas. Gente, o Chanel 62, 13, livre de GIS, reporta término. Fernanda. O índice solo aos 26, a liberar a direita, solo 211. Qual o parte que vai estacionar? 2230, para ponto 50, tem condições, autorizado 368. É liberar aqui na porta, 211, e o parte vai pro 5, 4? Eu estou na revista 368, mantendo descida para o nível 110. 110 para 368. Companhia que vai prestar auxílio? Não, negativo, vou usar a parte da geral mesmo da época. É, pode ser o pátio 5 ou o pátio 4. É, o pátio 5 é ali o mais ou menos no ponto médio da pista auxiliar. E o 4 é aproximadamente na cabeceira da pista auxiliar. Vou usar o pátio 5. Gente, dá presente 211. 211. 05, em condições visuais. Hoje, Salvador 1-0 no 4. Graças, autor de olhar direto para o Barreiro? Vai ser o meu forma, me aguarde. Que desça para 510, o ajuste 1-0 no 4. Informo que estou recebendo 1 no meu país. Yankee, reporte-se no Travês de Iguaçu. Patango, ótimo, Golfo Uniforme, confio para ideal para Barreiras. É, 3-4-9, gente, Patango, ótimo, Golfo Uniforme, autorizado direto Barreiras. Barreiras, Golfo Uniforme. Atareu do 2230, reautorizado a descida para nível 120. Gente, para o 120, confirme nosso número na aproximação. Informa o número 2 na aproximação. Atareu 2230, informa o tráfego na posição de 11 horas, 19 milhas, rumo noroeste, um Charlie 208, passando nível 060 em subida para 105. Ok, gente, descendo para... confirme o nível autorizado. 120. Parou no 2-0. A 3745, chama o centro Recife, na frequência 125, decimal 1, na perna 128, decimal 35. Recife 12235, boa tarde. Tá tanguinho aqui no meu braço, prossiga. Autorizado o procedimento para o Azul 4082. Azul 4082, autorizado para o procedimento RNAV, reporte passando servidor 366. Ah, passar 366. Salvador, bom dia, 3804, informação Lima, mais de 1 a 60. A3804, acione identificação, confirme a PRO que está mantendo quantos milhas? 045 por 40 milhas. O 3804 acredita que após dirigir os atmosferas de voo 366. Então, 3804, livre de desvio, reporte a término, autorizado descida até o nível de voo 080. Está previsto mais algum desvio? Negativo. Gente, o tráfego anteriormente informado está agora na posição de 3 horas e meia dúzia de milhas. Está autorizado descida para 4 mil pés. O ajuste na 0 no 5. Isso, 4 mil. Controle, o Xenar 6213. Confirme para o controle. O Xenar 6213, pode chamar o centro? Afirmo, chama o centro recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251-2836-623. Passa o Serra Vitor 366, o azul, 4082. Tem para o controle? Azul 4082, Serra Vitor 366. Azul 4082, completa a decimação RNAV, chama em torno na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Está 3804. Tango Yankee, Romeu Bravo, confirme chamada de pouso. Cadu 4082, 7 mil. Pouso autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 62 de nós, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Confirme de pouso, 0, azul 4082. 04 livrado, 160 para o 0. Entra 3204. Descida para 4 mil pés na produção Servidor 368. Hoje estava durando a 0195, autorizado o final do procedimento RNAV e reporte passando para Servidor 366. Antes de encontrar 366, está brisado. Para o meu Asco Maikian, que para ingresso no circuito, chama em torre na frequência 118.95. É, o Papa Romeu, acho que é mais 500. 30 segundos, vertical do farol de Itapuã. Reporte vertical do mesmo visual com azul na final da Amazônia. Ainda não, está afirmativo, senhor. Está visual com azul na final da Amazônia. Frente, reporte vertical do farol de Itapuã. O acho que é mais 500. Reporte farol, ia. Bom dia. Vertical do farol de Itapuã. Autorizado o cruzamento da retaguarda e tráfego da zona final da 1-0. Reporte base pela direita, 1-7. Acho que o Mike é aqui. Yankee, reporte na base pela direita, 1-7. Yankee. Oscar Mike Yankee, base pela direita, 17. Oscar Mike Yankee, avistado, autorizado, pista 17, reto no 50 graus, minha dúvida de nós. Yankee, vamos parar final, baixado, travado. Solo aos 36, nível direito e chame só no 21, décima 1. Direita 21, obrigado. Nave, chame torre na frequência 118, décima 95. 95, bom. 30, passou 36, estabilizou. Continua a aproximação de estado meio 15, chuva leve sobre o campo, pista molhada, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Observa 368. Afirmativo. Pode confirmar, pode ser o 66? Afirmo. Então, 3804, autorizado. Vou na Proto, serve para 366. Em descida para 4 do meu país. O ajuste na 095. 4.095, Proto 366, da 3804. Oscar Mike, final 17, baixado e travado. Pista molhada, 150 graus, 5 nós. Oscar Mike, Proto autorizado. Yankee vai colocar o transponder stand-by só para não atrapalhar a aproximação da aeronave. Tente, graças. Estamos na pré-recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Salvador, 2067, está próximo a ponte de terra, pronto, senhor. A linha decola de sem parada? Afirmo, sem parada, 2067. Cuidado da linha decolar sem parada, 150 graus, 5 nós, 2067. Iniciando, 10, 10, 8, não, linha, 2067. Mike Yankee, solo 39, livre à direita, parte 4, estacionado 33, bom dia. Na 3804, desço para 2500, pés, já parte estabilizada. 2500, formarei estabilizado, o 3804. Pouso autorizado, sistema 0, vento 0 graus, meia dúzia de nós. Gente, vem pouso. 2067, decolagem 40, 08, boa viagem. 208, Tango Oscar Golf Uniforme, agora 5-2 milhas noroeste de Salvador, serviço radar encerrado. Para informação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Controle Salvador 2067, perfil da Euleda Motiva, passando 2200. Voo 2067, contato radar na decolagem, sob a via saída da El para nível 360. 360 é possível, valeda ou 2067? Vou 2067 autorizado, valeda. Valeda, obrigado. 130, solo espaço 2, direito, 121, 1, solo. Direito, 121, passarela. 204, complete aproximação à renave, cima e torre na frequência 118, decimal 95. Completa em 1895, torre 3804. Salvador, bom dia, tá 3804. 3804, bom dia, E14, continua a aproximação. Já avisou algum campo? Afirmo. Tudo autorizado, pistão 0, vento por 60 graus, 4 nós. Afirma que o meu pouso no 0, tá 3804. Apache Sierra Kilo 510, qual que é dentro? A passeira Aquilo 510, Reda Contact 57 miles, northeast, nossa rodovia UAR, maintained at level 180, right direction, Sierra Vito Delta. Salvador, eu 2067, da Gol. Prepare o controle. Gol 2067, após lida, forma que terá que manter a proa 210 por 20 milhas nessa formação. Entre o voo 2067. Gol 2067, informe diretamente ao centro Recife, chame agora na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 35-1-2835, obrigado senhorita, tenha um excelente ontem, mano. A direita 1211, o 3804. Papai Charlie Mike Romeu, confirma o tipo de documento, pessoas a bordo? Jane, código 0124, prossiga via corredores, o agente Salvador 10114, reporte através de Veracruz. Passa o nome da oficina. Tango, whisky, Mike, aguarde. Tatatá Mike Romeu Alfa, mude código para 5172. Enter, confirme a distância de Salvador. Enter, Mike Romeu Alfa. Vou botar Mike Romeu Alfa, confirma a atitude que está mandando. Mike Romeu Alfa, confirma a intenção do voo, recebo aqui ao norte da área de Camaçari, mantendo 1000 pés, mantendo a proa do litoral, confirma a intenção do voo. Positivo, evitando se possível aí a área de Camaçari, área proibida, o Mike Romeu Alfa, contornando aí pela esquerda, mantendo-se em condições visuais e evitando, quando tiver condições, voa rotatória. Tanto no 70 graus, 5 longe. Areia cola no 0, 24. Entende? Para o Mike Romeu, autorizado descida para o 1500 pais, o ajuste na 014. Confio para o controle. Papatango, Whisky, Charlie Mike, autorizado descida até o nível de voo 050, ajuste Salvador na 014. A37-151-208, boa viagem. 208, bom trabalho. Salvador, boa tarde, 3437, decolado, livra 1500 pés. A3437, com a radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível de voo 360. 360 via Arboruno, tá? 3437. Passando o Whisky Charlie Mike, efetuando desvio. Passando Tango, acho que o senhor Mike tem condições de lá na proa de sabe? Quarto decolagem autorizada, pista na zero, vento no 60 graus, meia dúzia de nós. Autorizado, decolagem no 0, gol 9 graus, 5-4. Batango, isso que serve Mike, livre de desvios, após desvios, autorizado, vai na proa de sábado. Drone Salvador 3437 para desvio, está mantendo proa inicialmente 280 até próximo elétrico, depois tem que curvar à esquerda. Controle Salvador, bom dia, gol 9954, cruza 1400 na PUC Aracaju. Gol 9954, contato radar na decolagem, suba via saída PUC para nível 350. Subiram via PUC para o 350, gol 9954. A 3437 tem condições de voar direto elétrico? A princípio eu vou elétrico, um pouco antes deve curvar à esquerda, a princípio, para evitar outra formação. Então, 3437, mantém a proa de elétrico, reporte para o novo desvio. Cortará. Diga. Mike Romeu Alfa, mantenha a proa do Thiago, antiga rotatória. Confirme, está mantendo no meu pai? Mike Romeu Alfa, hoje está madurando a 0-1-4, reporte visual com o Thiago. O gol 9954, pequeno desvio à direita, magnética 070, devido a formação. 9954, confirme por quantas milhas irá manter a proa? Solicita a proa de Pouca da presente. Gol 9954, vou ir na proa de Jama. Proa de Jama, gol 9954, obrigado. Salvador 3437, agora me salvar na proa 310, ele está na formação. Gente, proa 310, confirme por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas. Gente, são 3437, livre de ti. São 3437, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 8, a perna 126, decimal 0. 282-260, São 3437. Tango, Whisky, Charlie, Mike, confirme por mais quantas milhas era manter essa proa? Sim, Whisky, Charlie, Mike, confirme o procedimento que irá afetar? Afirmo, Whisky, Charlie, Mike, autorizado voar na proa de Duna, inicialmente mantendo o nível de voo 050, aguarde para descer. Cuidado com o Romeu, Mike Romeu, Alfa, Bizarro, Mike Romeu, ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. Obrigado, Sá. Mike Romeu, Alfa, chame torre na frequência 118, decimal 95. Opa, opa. Mike Romeu, Alfa, boa tarde. Mike Romeu, Alfa, prossiga. 125, decimal 45, terna 126, decimal 85. 245, 2685, com 135, com 9954. Mesmo atrás, vai informar na final da 1-0. Poste na curta para pouso o Michael Brown. Coletivo, reportará na curta da FAT 3 o Romeu Alfa. Batango Whisky Charlie Mike, autorizado descida para 3 mil pés, voo destino 014. Informa que negativo, modo UTA. Para mais, prossiga. Ainda negativo. Entendi. Papapá, Charlie Mike Romeu, informa o tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, mantendo o nome ao pé, não está na escuta do controle. Uno, dois, uno, decimal, uno, zero. O tráfego na posição de 12 horas, 5 milhas, está mantendo o nome ao pé, não está na escuta do controle. Kilo 510 request. Go ahead. Yes, ma'am. We'd like to deviate to the south for a large weather cell in front of us. Confirm heading. Be about a 190 heading. Officer Kilo 510. Roger, how many miles? Approximately 10 miles to the left of track. Roger. Azul 2771, está sob contato radar, 69 milhas do oeste de Salvador. Confirme por quantas milhas irá manter essa proa? 50 milhas. Bom dia, autorizado de acionamento, estou pronto para o ataque. Nível de voo 120. Autorizado a descida até o 1270, obrigado. Você consegue informar se não dá uma condição? As condições do aeróbio? É, tio, acho que o senhor me chamou aí. Quando estiver pronto para a cópia, Salvador e Rimar, nessa frequência mesmo. Pode prosseguir. Salvador e Rimar, decola para o Anorte, 500 pés, 0121, permanece 1208. Salvador e Rimar. 0122 responde, 1208 ao controle, voando pronto, chamarinho. 2 Salvador, uma boa tarde. É o 962 agora no ponto de parada da opção. 962 ali, decola, pista no 0, vento 70 graus, 4 nós. Perdão, é 867. 867 ali, decola. 170 com 4. Ali, decola, 867, obrigado. Ingresso esquerda ali, reporte pronto para decolagem, no meu gol. Michael Romeo, agora pronto. Te aciona e aguarde para decolagem, o Michael Romeo. Já está funcionando. Gente, aguarde só mais um minuto para decolagem, o tráfego da agulha só na rolagem na pista 10. Pode. Charlie Mike está ciente do tráfego na posição de está visual com tráfego na posição de 3 horas, mantendo um no meu pai, é um Papa Alfa 32. Negativo, contato visual, Charlie Mike. Charlie Mike, correção, o tráfego anteriormente informado está na posição de 10 horas. Fume Alfa, decolagem para a norte autorizada, reporte fora do solo, 150 metros. Solo, preparado para o norte, é o mais normal. Papa Romeu, Golf, decolagem autorizada, pista no 7, 150 graus, meia dúzia de nós. Vai reportar para o pelo duro, cara. Jet, descia. Colou 867, decolado 07, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, senhor. Boa tarde. Estou fora do solo, Romeu Alfa. A 07, cura da Rimar, aposto curto final, Rimar. Útil. Visual com tráfego na posição de 2 horas, 4 milhas, é um Eco 110. Negativo, para mais. Controle de Salvador, boa tarde, 867 da Gol, 2500, na... Sul 1867, contato radar na decolagem, sobre a via saída Arbor 1 para nível de voo 360. Perdão, querido, Arbor 1360, 867. 08-1208, Anapolo do Farol, boa viagem. 1208, grato. Bruno Salvador, boa tarde, o Romeu Golfo, que falou no momento, 01-35, o Romeu Golfo. Tá, Romeu Golfo, mantenha o nome do país, corredor Axé, reporte no através do Farol da Barra. Autoriza direto, Bruno? O meu Golfo autorizado direto de destino, inicialmente mantendo no meu país. Mantendo meu pé direto de destino, Romeu Golfo. Control Officer Kilo 510, request to climb flight level 200 if able. Alfa 150 graus, 5 nós em Salvador. Boa solo controlada em mar. Ajuste no 0 no 4. Positivo, repórter. O Romeu Alfa. Ente, Charlie Mike Romeu, repórter ingressão no corredor Interlagos. Repórter, Charlie Mike Romeu. Bruno, o Whisky, Charlie Mike. Olá, Tango, Whisky Charlie Mike, visual com campo? Firmo. Gente, Papa Tango, Whisky Charlie Mike, complete aproximação, chame em torno na frequência 118.95. 1935, bom trabalho, Mike. Controle, bom dia, voo 1255, voo 1255, acione identificação, confirme já a voo na praia de Alagoinhas? É, Alagoinhas não vai ser possível, nós vamos passar através de Alagoinhas, próximo de Alagoinhas. Gente, Gol 1255, livre de desvio, após desvio, voo na proa de Gonf, autorizado descida até o nível de voo 0600, ajuste no 0-4. 1-0-4, desce ao 060, após desvio, direto em Gonf, está mantendo agora a proa 236. Gente. Controle 867 da Gol, desvio está à direita agora da rota, estamos para a proa 295 aproximadamente 20 milhas. Gente, Gol 1867, livre de desvio. Livre 1867. O 771 não tem condições de voar na proa do Cérebro 366? Confirme a proa? Proa do Cérebro 366. 366, aguarde. 7 controlado no RMAR, frequência livre, bom dia. Vitor de Juliette, pro da cabeceira 1-7, da presente. Juliette, envio para o campo? Sim, mas você está presente. Chama a torre agora, 1-8-95. Presente Azul 2771, tem condições de voar o 366. Presente Azul 2771, não vou ir na produção de revista 366, em descida para 4000 pais, o ajuste na 0-4. 4014-2771. Aguarde. 1867, clube mantém nível de voo 240. 240, bom 867. A prova agora é a 300, ok? É, 15 meses. Gente, Gol 1867. Sinema 320, aguarda. Sinema 6141, acione identificação. Confirme, você está no desvio? Afirmativo, está informado ao centro, está lateral 7, na rota, não tem condições de voar lá agora, por enquanto. Gente, o sinal é 1-4-1, livre de desvio, após desvio, vou ir na proa de Bonfi, Autorizado descida até o nível de voo 070, ajuste instalador 1014. Ok, pós desvio voa bom, 070, 014. Controle do instalador, Charmec, passou Paripe, ingressando no corredor Interlagos. Gente, Tony Mac Romeu, vou ir na Prua de Ceasa, repartir os documentos. Foi para avisar, Tony Mac. Rito Romeu Oscar, autorizado acionamento, chegue pronto para o táxi. Sonar 6320, livre de giz, reporte ao término. Hoje instalador 1014. Negativo, mantém nível de voo 250, Sonar 6320. Até boa tarde, Sandy Mike Romeu, vou ir para a final da pista 107, para ingresso no circuito, se emitou instalador na frequência 118.